Delta, aguardando a atualização para emenda. Pressão no pátio principal. Bruce, Bruce, Delta, Watch. Ok. Salvador de la Argentina, 1911, ready to taxi. Argentina 1911, approved to taxi and to holding point 1910, report to you ready. QH1019. Okay, report for short runway 10, QNA 1019, Argentina 1911. Delta, ingresse Hachum, hotel 09. Bom, Delta, ingressão no pátio da Ponte Nova, obrigado. 1-1, 1-0. Tower 911, clear takeoff runway 10, wind 160 degrees, 0-2 knots. Clear takeoff runway 10, Argentina 1-9-1-1. After takeoff, turn right, San Juan, after Leda, after Doclo. Salvo 1, after Leda, after Doclo. Argentina 1-9-1-1. Argentina 1911, abort at 5-7, contact for the approach control, 120 decimal 8. 120 decimal 8, bye bye, Argentina 1911. Additional 1911, made a contact on the pattern, crisis level 360, Salvo 1 departure. Flight level 360, Salvo departure, Argentina 1911. Argentina 1911, any chance to fly position Doctor? This is Bayer, Argentina 1911. Standby. Contact center 1 to 8 decimal 35 on 123.8 Argentina 1911. Bye bye. Heaven. Muito bom dia, o Alfa Yankee X-Ray, fazer essa direção de retorno por parte do principal, King número 4, infra-aero quente. Chama para ingresso, parte principal. Chamarei, obrigado. Confirmar, é, salvo no Leda Mótila? Firmo. Oxe, alguém te deu certa informação, índio, trabalhador. Oxalana 1225, bom dia. Contato radar 72 milhas, 1210 Salvador. O reporte para interceptar a chegada BOF e reporte para descida, isso na 019. Bom dia, Rua BOF, intercepta BOF, colo 019-6225. Chalé 6225, deixa para o número de voo 050, ajuste na 019. 050, Chalé 6225. Alfa Yankee X-Ray, pronto, pega essa hora de spa. Autorizado, chama no Tender. Chama ali no Tender, já. Fusca 3171, copia? Copia, 3171. 3171, autorizado. Guarulhos, Piero Pizuno 0, Tabaté, nível de 1320. Decola, Pizuno 0, primeira curva direita. Redução, rumo, Lida Mótiva. Aciona 5547, controle de Salvador, opera em 120, décima 8. E aprovado ainda de voo 320, Guarulhos, conforme o plano via 3110, Taubaté, decolando 510 com curva direita, saída São Romano, Lida Mótiva. Controle 120, décima 8, 4547, da 3171. Estou 3171 no correto, chamo pronto, tiver que ser no mesmo. Chama a gate 3171. 5973, bom dia, via chegada da Boa Nove 1, eu tô parando no de voo 060, ajuste na 019. Lapa, o nível solicitado em confirmado. 160, decola da pista. 10, próximo, primeira curva. À esquerda, subida é a Momo Vatapi. O transponder 5545 e o controle 208. Para reclamação, passaria 2221. Não compro o gradiente APC, senhor. Cumpre a restrição inferior. Passaria 2221. Chame quando pronto. Chega de funcionamento. Compras inferiores, vou reportar quando pronto para pushback e acionamento, parceria 2221. 5973 e após os dias é autorizado turno, desce até 4 mil pés. 4 mil pés após o Pelo 6285, completando o procedimento, ele tem o Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, até daqui a pouco, obrigado, 6285. Com tudo. Salvador, Chené 6285. O Chené 6285, tráfego, ele está autorizado com o Sistema 0, então como está sendo o tráfego 629, ajuste o Sistema 0 no nosso. Pronto para puxar o acionamento, passaria para as 220. Pela torre, o chinelo é 225. Quente, 6285. Você consome? 1,60 graus, 6219. Pronto para puxar o acionamento, passaria para as 220. Obrigado, passaria para as 220. Depois está para o táxi, 220. E 5976, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LXA, a sistema 0 é possibilitado. Alguma restrição liberada na Foxtrot? Negativo. Positivo, confirmando que autorizado o outro, não? Sim, autorizado com o sistema 0. Autorizado o sistema 0, 6287. Complete meu procedimento, sentou o Salvador, frequência 118, decimal 95. 8, 9. Passaria 2221, pronto para o táxi, está com 3, 2, 32 a bordo, 5 e 40 de autonomia, alterna Palmas. qual POP? POP 32, 32. 02221, autorizado aqui a Bate Romênia, chamando o ponto de telefone. Ajuste altímetro 1019. Você registra a correção, senhora, do pátio? Afirma, passando 2221, autorizado táxi, a parte 3, pátio 1, Índia, ponto espera, pistola 0 pronto, reporte, o ajuste altímetro 1019. Pátio 10, Índia, vai reportando ponto espera da 10, ponto pronto, passando 2221. Mantenha a posição de Juliette 6225. Mantenha a posição de Juliette 6225. 5963 a torre. Final ILS. Rio 5973, prezado por 590, vento 170 graus, 629. Prossegue até o 05, chinê 6225. Prossegue até o 05, chinê 6225. Prossegue até o 6221. 6221, observe o tráfego da Avianca, Avianca ingressando direto ao 05. Após o mesmo, prossegue até o ponto de espera pistola 0. Já no visual com a Avianca, após o cruzamento dele, prossegue para o táxi. Vai reforçar quando pronto no ponto de espera da 10, passaria 2221. Polo 3-0, libera direita, taxi via alfa, Kilo Paz 3, posição meia dúzia. Livrando alfa, Paz 3, localizador, segundo norte. Após a rolagem do Airbus da TAM, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro 10, passaria 2221. Após a rolagem do TAM, autorizado, alinhar e manter, o passaria 2221. Sr. Instalador, muito bom dia. Azul 5126, centro da informação Índia. Azul 5126, prepare Airbus 1, Elefa, Watchcopter. Aguardar Elefa 5126. Da 3171, autorizado decolagem de pistola 0, vento 180 graus, 079. Fazer a decolagem de pistola 0, da 3171. Bem. Grau 9972, chegada a Bonal de 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 019. Autorizado o TAP, geral 9972. 9972, é a portada integrada. 71, decolou 33, chama o controle salvador em 120, desce uma 8. 208, obrigado, bom dia. Tan 3171, contato com a dama de colagem, via saída de Sambo 1, subir uma antena, 20 320. Via Sambo 320, 3171. Autorizado decolagem 190 graus, 079. Autorizado decolagem 190, passaria do 2221. 3971, poderia levar letra ou mótica? Autorizado letra, 3171. Boa de letra, obrigado. Controle Salvador, passaria 2221. Passaria 2221, contato radar na decolagem, via saída MOM, subiu uma antena de voo 160. Perfil da MOM em ascensão, autorizado, ascensão no 60. Já autorizado, subiu sem restrições para nível de voo no 60, passaria 2221. Ok, ascendendo, autorizado, ascensão 160, passaria 2221. azul 526. Firmo 526, autorizado com fins, via UPS 221, Tigir, nível 360. O colégio da Pista 10, primeira curva direita, Saint Arbor, Uno Elefa, após Elefa, voa a Sorop, enquanto acerta a aerovia. Aciona no transponder 5556, o controle de Salvador opera em 120.8. Azul 5-2-0, autorizado 3-6-0 com fins, Zulu 2-1, decolando a 1-0, primeira curva direita, Amor, uma transição LF, após Sozop, intercepta aerovia 5-5-5-0, transponder, controle 1-2-0-2-8, Azul 5-2-0. Hoje a gente no 0-9, autorizado o final do procedimento de hoje, é que foi, opção no 0, já estabilizado. Vai voltar estabilizado, o federal 9972. Confirma de volta, Azul 44 seguro, conforme, nível 340. Decolagem pistão 0, fazer decolagem curva direita, perfil de saída São Vuno, Leda, Dótulo. Alcione Transponder 5560, controle Salvador, 120, décima 8. Gabriel, 330, vamos falar o plano de fórum da 10, curva direita, seu volo, leite, doctor, acusou 44, 5560, transponder, 08, controle, 3, 11. Confirma nível. 340. Correto, então. Geral 9972, complete 9 procedimentos, chamador, frequência 1918, edição 95. Vai chamar tudo em ponto?